membros e que ainda não tinham participado desse tempo de bênção, desse tempo exclusivo, né, de abençoar quem está chegando, de também compartilhar um pouco da vida da igreja, da visão da igreja. Isso é muito especial, uma bênção muito grande para nós. E eu queria contar um pouquinho da história e você vai entender um pouco de como a igreja começou e a visão, o que, que Deus tem nos dado como plataforma, alicerce, como fundamento para a nossa caminhada. O corpo de Cristo, ele é formado por milhares de pessoas salvas que se reúnem em milhares de localidades. O corpo de Cristo é formado também por aqueles que já foram. É a igreja que não está aqui presente mais, mas é o corpo de Cristo. E cada irmão, cada comunidade, cada igreja numa localidade, numa nação, cumpre um pedacinho do ministério de Cristo. Então nós vamos encontrar no decorrer do tempo e também nas diferentes localidades, igrejas com visões diferentes, não visão de Deus ou visão do reino, mas da tarefa, do encargo específico que Deus deu a cada um. Então nós vamos ter igrejas que cuidam de uma forma impactante de órfãos. Nós vamos ter igrejas que cuidam de uma forma impactante de uma determinada missão do reino, como, por exemplo, libertação. Alguma igreja que cuida intensamente de ensino teológico. Nós vamos tendo cada igreja com uma forma distinta. E eu queria muito que nós também pudéssemos apresentar a vocês aqui um pouquinho, ainda que seja um princípio de visão de como Deus nos conduz neste lugar para viver a vida do corpo de Cristo. Então eu queria começar falando sobre como a igreja nasceu, como que surgiu o projeto Adoradores, incluindo por que tem esse nome. Por muitos anos eu ministrei viajando a muitas cidades, muitas igrejas, a muitos lugares no Brasil e alguns lugares fora do Brasil, e essa era a minha vida. Nós éramos membros na Igreja Batista Getsemane e ali o Senhor me permitiu, junto com a Dani, sermos ordenados ao pastorado com o pastor Jorge Linhares. E foi um tempo assim de grande crescimento, de grande aprendizado. Obrigado, mano. E naquele tempo, além dos encargos com a igreja local, eu tinha um encargo específico de viajar. Eu viajava muito, ministrava muito nos congressos, nas igrejas. E aquilo foi crescendo, foi tomando uma proporção maior. E eu raramente estava em Belo Horizonte. Eu tinha um compromisso às quintas-feiras como pastor na igreja, cuidando de um determinado ministério, mas no decorrer dos dias, na semana, eu estava sempre fora, muito fora, o tempo todo. Era a Dani aqui, cuidando do ministério infantil, na Igreja Batista de Sempre, cuidando dos nossos três filhos, e a gente só tinha três naquela época ainda, e eu viajando muito. Eram muitos desafios, eram muitas batalhas espirituais, viajando pelas igrejas, pelas cidades, e um determinado dia eu tive um estresse muito violento, um cansaço, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual, muito violento. Eram muitas batalhas, eram muitas realidades, e aquilo foi sobrecarregando, e eu tive que voltar de uma viagem e me cuidar, e tive que passar um tempo. Eu tinha um compromisso no Peru, e havia uma conferência com as igrejas do Peru, havia muita publicidade, muita propaganda, coisas na televisão, e eu voltei de uma determinada viagem, uma semana antes dessa conferência no Peru, e eu estava arrebentado, de cansado fisicamente, mentalmente, mas era mesmo uma sobrecarga espiritual muito violenta. E eu já cheguei do aeroporto, a Consuelo agendou para mim uma consulta com o médico, não me lembro mais o nome do médico, eu fui direto para o consultório dele e ele falou assim: o senhor precisa parar pelo menos um mês. O senhor não pode viajar, o senhor precisa descansar. Eu falei assim: doutor, semana que vem eu tenho um compromisso muito grande no Peru, são muitas igrejas, o senhor precisa parar pelo menos um mês. E eu fiquei tentando arrancar dele que ele estava me proibindo de viajar, porque eu precisava ter algum lastro para... Como é que eu vou fazer com esses irmãos e os outros compromissos? Por fim, eu realmente não pude viajar e tive que cancelar o mês inteiro de compromissos. Foi uma situação muito difícil e eu precisava realmente aquietar. E eu fiquei em casa e orando e buscando ao Senhor e... Eu liguei para o Azaf. Nós tínhamos uma amizade, mas nós não tínhamos uma aliança de pastoreio, era uma amizade. Eu liguei para o Azaf: Azaf, eu estou assim, assim, assim, tive que desmarcar todos esses compromissos, eu estou sobrecarregado, eu preciso que você venha me ajudar. Ele disse: amanhã de manhã eu estou aí. No dia seguinte, ele tinha um compromisso em Belo Horizonte. Ele tinha uma ministração de 2 dias, marcada, agendada há muito tempo. Então, por isso ele disse: amanhã de manhã eu estou aí. E ele veio para a ministração, e ele ministrou de manhã. Quando foi de tarde, os irmãos falaram assim: Azaf, nós estamos te liberando. Aí o Azaf foi lá para casa, e ficou com a gente, e foi ministrar a nós. Me ministrou, orando, ouvindo, compartilhando a palavra. Foi um tempo de cura, de grande vitória. E realmente aquela viagem para cá foi só para isso, foi uma agenda de Deus, porque os irmãos, alguma coisa aconteceu na conferência que ele ministrou uma única vez e ficou disponível para estar lá em casa. E aquele tempo foi um tempo assim preciosíssimo, de restauração, de cura, de fortalecimento, de pastoreio. E Deus pôs no meu coração: eu vou passar uma semana, todos os dias, indo lá para o alto do monte, eu vou orar e vou buscar um direcionamento do Senhor. E havia lá no Buritis, ainda há um monte lá, só que hoje não é mais aquela caixa d'água, tem lá um prédio lindo, maravilhoso, lá no alto da montanha, lá construído, meio arredondado, lá e... Aquele lugar é onde eu ia todos os dias. Subia de carro até um determinado lugar, subia a pé, o mato até o outro lugar. E quando foi num determinado momento, o Senhor falou comigo assim: você vai hoje procurar o pastor Márcio e você vai ouvi-lo e você vai se disponibilizar para o que ele precisa. Nós já tínhamos conversado algumas vezes, ele queria que eu ajudasse na televisão e nunca tinha acontecido a oportunidade, ele sempre: eu quero que você nos ajude na televisão, quero que você esteja conosco na televisão. Naquele dia, eu peguei o carro e eu desci até a Rede Super. O pastor Márcio não ficava na Rede Super, ele não atendia lá, ele não ficava lá. E eu imaginei: se por acaso ele estiver aqui, ele está de passagem e super ocupado. E aí eu perguntei à pessoa na portaria: o pastor Márcio está aí? Está. Diga a ele que eu quero falar com ele. E aí ele me chamou para a sala e nós ficamos ali, eu acho que umas 2 horas, conversando, compartilhando, contei tudo para ele, tive um tempo de oração. Ele falou assim: então comece o programa de televisão. Aí ele chamou os diretores, chamou a diretora principal, falou assim: ó, o Sócrates vai começar um programa de televisão. Ponham a data e comecem o programa de televisão com o Sócrates. Nós colocamos a data. Um mês depois, o programa tinha que ser produzido, gerado, estúdio, cenário, conteúdo. E eu nunca tinha filmado, nunca tinha feito um programa de televisão, muito menos ao vivo. E com 1 mês o programa foi ao ar. E Deus abençoou muito aquele programa. O programa foi sendo assistido, a audiência foi crescendo, alcançou pela televisão a cabo, essa região da Zona Sul, dessa região que tinha mais audiência na televisão a cabo, intensamente. Foi um tempo assim tão abençoado. E isso foi uma providência de Deus, porque o programa era ao vivo, sexta-feira, então eu tinha que estar quarta e quinta preparando o programa. Então eu já diminuí todas as viagens, eu já estava em Belo Horizonte, graças a Deus diminuí as viagens, podia estar mais em casa, podia estar mais com a Dani, com os meninos. Quarta, quinta e sexta eu tinha que estar aqui. Isso nos abençoou tremendamente. E o programa cresceu muito, foi um tempo muito abençoado. Com as respostas, e-mails, telefonemas, que era uma audiência muito grande, um determinado dia o Senhor falou comigo: coloque uma reunião para você receber essas pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Porque eu chegava em algum lugar, eu te conheço, era o gerente do banco, eu te conheço, era uma loja no shopping, eu te conheço, mas na verdade era porque eles estavam assistindo uma audiência enorme no universo de não convertidos. Então nós começamos, eu era membro e pastor lá na Igreja Batista de Getsêmani, então eu compartilhei tudo isso com o pastor Jorge e ele nos autorizou a começar uma reunião toda quarta-feira e começamos lá na Associação Médica. E na Associação Médica, todas as semanas a gente tinha lá uma média de 250 pessoas, 10, 12, 15 conversões toda semana, e foram assim 3 ou 4 meses, e Deus usou de uma forma tão linda a vida do Geraldo e da Letícia naquele tempo, que já estavam conosco na amizade e como parceiros de todo aquele projeto. E então, nós começamos a ter as reuniões e aquelas conversões toda semana na Associação Médica. Foi um tempo tão lindo, tão lindo. E o Geraldo sempre falava: você precisa pastorear essas vidas. Geraldo, eu tenho viagens, eu não tenho. Um dia, Deus falou claramente comigo: você agora vai pastorear essas pessoas que estão se convertendo. O programa se chamava Programa Adoradores. E eu convidava as pessoas, vinham mesmo, as pessoas, a maioria daquele auditório eram de pessoas não convertidas dessa região da cidade. E muita gente se converteu a Jesus. E então o Senhor falou claramente comigo: é para você começar a pastorear essas pessoas. E eu então tomei uma decisão: então, Senhor, eu vou ver uma data aqui, isso devia ser julho mais ou menos. E eu coloquei: então tá bom, aqui eu olhei a agenda, tinha um final de semana livre, eu falei assim: então nesse final de semana, do dia 12 de setembro, nós vamos ter nossa primeira reunião no domingo e vamos anunciar a essas pessoas que nós vamos ter um discipulado todo domingo aqui. O que eu não sabia e não tinha visto é que a minha agenda até setembro era impossível de eu marcar alguma coisa no final de semana, porque eu tinha muitas viagens. E eu não percebi que depois de setembro, eu não tinha quase nada agendado para os domingos. Que coisa estranha. Não, sou eu, filho. Sou eu que estou direcionando. É para você começar a pastorear essas pessoas e reunir com eles no domingo. Continuamos tendo a reunião na quarta, e o discipulado e a igreja começou com as ministrações do domingo, e logo nós não pudemos mais permanecer na Associação Médica. Imediatamente o Senhor abriu uma porta para a gente numa loja subindo a Senhora do Carmo, hoje lá é uma loja de pet shop, e ali nós ficamos, era Casa e Tinta. Eles saíram daquele lugar e nós somos, então a igreja ficou lá na Casa e Tinta por 4 ou 5 meses, e ali foi um tempo maravilhoso. Eu queria que o João Ovidio estivesse aqui. João Ovidio foi um dos primeiros, continua aqui conosco, foi um dos primeiros lá na Casa e Tinta, né? Ele era icônico na Casa e Tinta, com aquela barba, o Bin Laden. E então o Senhor nos abriu a oportunidade de alugarmos um lugar no Funcionários, a igreja foi crescendo, nós ficamos ali por 11 anos, e foi um tempo maravilhoso. Nós batizamos muita gente. Muitos dos que se converteram e foram batizados continuam conosco aqui. E o Senhor nos abençoou muito. Nós tínhamos encontros lá na aldeia. A gente tem um terreno lá na aldeia. A gente ia para o rio e a gente fazia o dia de churrasco, almoço, Ladinir e Marlete estão aqui há muito tempo também, desde lá do início, não é, Marlete? Desde o início. O senhor salvou o Ladinir. O Ladinir foi batizado lá no Rio. Não foi Ladinir. Foi batizado lá. Você também, Marlete. Os dois foram batizados lá no Rio, na aldeia. Eu acho que hoje a gente não consegue mais ir para o Rio. É, lá também as condições já não são tão favoráveis para a gente reunir a turma e batizar, mas a água agora está gelada demais lá, mas a gente fazia os batismos lá naquele lugar. Certamente você vai ter a oportunidade de ver muitas fotos daquele lugar. É, a água lá sempre foi gelada, e a gente batizava lá mesmo, né? Mas foi um tempo tão lindo de colheita, e ficou muito... A gente tinha as vigílias na casa, o fogão de lenha, café, broa e a noite inteira de oração. Você pegou essa parte, Wagner? Não? Você chegou depois. Tem mais alguém aqui desse pedaço? Meiga, João Vídeo, né? A Gabriela já estava lá, ela tinha 2 meses. Ela levantou a mão que estava lá. Dona Rosita, seu Niltinho, são lembranças memoráveis, deliciosas daquele tempo, o início, quando Deus foi formando a igreja local. Hoje, nós estamos 14 anos completados dessa caminhada, dia 12 de setembro, nós vamos completar 15 anos de caminhada, e nesse tempo o Senhor já nos abençoou com tantas pessoas que passaram por aqui, tantos ministérios. A gente começa a vasculhar lá as fotos, os cartazes, os convites, as programações. É assim, tocante, forte demais a gente se lembrar de quantas vidas, quantas pessoas, quantas oportunidades Deus já nos deu aqui nesses mais de 14 anos servindo ao Senhor neste lugar. Ficamos 11 anos lá no bairro Funcionários, e a gente já por um bom tempo procurava um lugar maior. E naquela região nós não conseguimos. Deus, num determinado dia, Ele liberou, Ele abençoou de uma forma impactante com um imóvel aqui no Prado, e o Senhor deu uma palavra clara: podem vir para cá. E nós pegamos um imóvel fechado há muito tempo, todo detonado, sem nenhum metro de fio, sem nada. E o Senhor nos levantou, nós geramos em 2 meses, 3 meses, nós fizemos toda aquela reforma. O Senhor nos deu a alegria de passar para aquele lugar maior. O proprietário vendeu aquele lugar, ficamos lá por 2 anos e meio, e o Senhor nos abençoou aqui. Aqui também foi o desafio de pegarmos esse imóvel todo detonado e construirmos tudo, reformarmos tudo, e nós ainda vamos trabalhar de uma forma mais específica esse fato que eu vou mencionar a vocês, mas nós fomos fazer esse piso aqui, que antes aqui era um piso todo estragado, todo esburacado, velho, e aí nós reunimos a igreja toda aqui, e nós fomos escrever nesse piso o nome de muitas pessoas que a gente ora para que se converta. Então nós escrevemos o nome daquelas pessoas e falamos: Senhor, nós estamos proclamando que essas pessoas serão alcançadas pelo Teu Evangelho, e nós queremos nos reunir e cultuar o Senhor aqui, que esses nomes estejam aqui como memorial o tempo todo diante do Senhor, porque nós queremos essas pessoas transformadas. Nós ainda vamos fazer um evento aqui só com essas pessoas. Vamos convidar essas pessoas e vamos mostrar as fotos. Elas não vão ver mais o nome, está aqui debaixo desse concreto. Mas nós vamos mostrar as fotos para eles. Nós vamos dizer que nós estamos realmente colocando essas vidas diante do Senhor para que venha salvação. Então Deus nos trouxe para esse lugar, nos permitiu estarmos nesse lugar. Nós estamos na expectativa de agora, fevereiro, março, a gente conseguir terminar aqui o forro acústico, que vai nos dar uma condição melhor aqui, fazer a mesma coisa nas salas, mas de qualquer forma, esse lugar ficou muito bom, muito gostoso, muito abençoado, muito abençoador. Nós já estamos vendo transformação nessa rua, que era uma rua frequentada intensamente por drogados, por pessoas. Isso caiu absurdamente o movimento. e essas pessoas respeitam, essas pessoas não são pessoas para ninguém ter medo, essas pessoas são alvo de oração, nós proclamamos sobre essas pessoas aqui salvação, vida, libertação, e Deus nos abençoou grandemente com esse lugar, com esse espaço e com essa região para a gente ser sal e ser luz aqui. Mais uma questão que eu quero expor para você é que desde o início o Senhor nos deu pelo menos duas plataformas inegociáveis, como visão da igreja e como forma de caminhar. A primeira delas é a escola de discípulos. Então nós temos hoje na internet toda uma escola de discípulos, são 4 módulos, 2 anos de conteúdo com todo o ensino apostólico fundamental das doutrinas bíblicas, das doutrinas cristãs para uma pessoa que quer seguir a Jesus Cristo. E nós, por alguns anos, ministramos todos esses módulos. Já houve época em que a gente tinha todos os módulos. Lá no Funcionários, a gente nem tinha condição no nosso auditório, a gente alugava o hotel porque tinha salas e salas ao mesmo tempo de todos esses módulos, e a maioria dos irmãos passou por todos esses módulos de ensino da Escola de Discípulos. O ano passado, nós repetimos mais um módulo com alguns irmãos que ainda não tinham feito. Esse ano, nós vamos estudar a escola do estudo da Bíblia, mas no próximo ano, nós vamos retomar de novo com outros irmãos os módulos da escola de discípulos. E a escola de discípulos é o referencial dessa plataforma que Deus nos deu. Estude a Bíblia. Não seja um crente que só frequenta cultos. Seja um crente que estuda a Bíblia. Conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, é a única forma de você se fortalecer espiritualmente. Deus pode vir e socorrer por causa de uma oração, de uma intercessão. Deus pode vir e fazer um milagre. Tem tudo isso. Mas quando eu e você começamos a estudar a palavra, a conhecer a palavra, nós somos fortalecidos espiritualmente para todo tipo de batalha. Quanto mais a palavra estiver cravada no nosso coração, mais nós não teremos dúvida de qualquer circunstância dessa vida. É a palavra que é solidez, fundamento, direcionamento. Então, desde o início, o Senhor nos deu essa plataforma, esse valor inegociável da vida igreja. Nós vamos estudar a Bíblia. Nós vamos estudar os fundamentos doutrinários do reino de Jesus Cristo. Nós vamos estudar a doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos deixaram para que eu e você saibamos dos fundamentos do reino de Deus. E nós damos continuidade a isso. Em março, nós estamos retomando a escola e vamos estudar nesse ano toda a Bíblia. O que os livros da Bíblia representam? Qual é o trilho? Qual é a história? Qual é a mensagem que está nos 66 livros que compõem a Bíblia? Por que Deus escreveu e deixou a Bíblia dessa forma? Quais são os temas, os assuntos que estão diretamente relacionados à minha vida, à sua vida? E é uma escola que nenhum de nós pode perder, porque vai ser uma escola de grande amadurecimento espiritual, de conhecermos mais profundamente a Bíblia, a história da Bíblia e o conteúdo da Bíblia. E ela é realmente uma única história em 66 livros, milagrosamente coordenados, escritos e preservados no decorrer da história, que apresenta a história da redenção. Ela é a revelação de Jesus Cristo. E você vai, não tenho dúvida alguma, você vai vibrar em conhecer coisas da Bíblia que vão edificar a sua vida, que vão fortalecer espiritualmente, porque esta é uma plataforma que Deus nos deu, um fundamento inegociável na vida da igreja, estudar a Bíblia, estudar a palavra. Mesmo que seja na mensagem, no domingo, que haja palavra e conteúdo. Nós não fazemos questão de sermos uma igreja que tem uma palavra motivacional, assim, uau, é, milagres, e Deus vai te dar o seu milagre. Deus vai te... Não, nós não, nem precisamos, porque tem um mundo de coisas que são consequências naturais de quando andamos na palavra. Então, esse é um valor, essa é uma plataforma inegociável. Se você está vindo para a vida da igreja, se tornando membro da igreja, você vai ser incentivado, motivado a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia, a saber dos preceitos, a viver os preceitos de Deus na palavra do Senhor. Uma segunda plataforma é a vida nos pequenos grupos. Desde o princípio da igreja, o Senhor nos mostrou com clareza. Não é a estratégia de célula, não é a questão de multiplicação, não é a logística de funcionamento da igreja, é um princípio. Se não houver relacionamento, não flui o amor, não flui a seiva, não flui a vida, não flui o serviço, não flui o aprendizado, não flui a comunhão, não flui a fidelidade. Então nós precisamos viver em pequenos grupos. E é por isso que nesses anos todos nós não abrimos mão em momento algum de permanecermos nos reunindo durante a semana em pequenos grupos. Nós temos uma igreja em Porto Seguro. 2 anos depois de o projeto começar aqui em Belo Horizonte, nós já tínhamos uns discípulos em Porto Seguro, Edésio e Cristina, que já caminhavam conosco nas viagens, no ministério, há um bom tempo. E eles vieram para Belo Horizonte, estudaram no seminário, foram consagrados ao pastorado, e quando voltaram para Porto Seguro, houve uma direção muito clara do Senhor, deles começarem uma pequena célula num lugar que não tinha igreja, e aí eles começaram uma igreja naquele lugar e começaram debaixo da bênção e do pastoreio do discipulado meu e da Dani com eles. Essa igreja cresceu, essa igreja já tem 12 anos lá em Porto Seguro, é uma igreja linda. Primeiro, é uma igreja linda fisicamente também, porque nós temos lá um terreno de 5 mil metros quadrados, cheio de árvores, no meio da cidade, e os pastores de lá são muito ousados, muito criativos, e eles construíram, colocaram uma tenda de circo redonda, enorme. E aí pintaram aquela tenda, imobiliaram e fizeram de um jeito, e ao redor era um jardim lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. E você tem pontezinha, e você tem peixinhos, e você tem riacho, e você tem carpas no lago, e você tem bosque, você tem... É um negócio lindo a igreja em Porto Seguro, fisicamente falando, mas, muito mais, ela é uma igreja muito linda na comunhão dos irmãos, na quantidade de jovens, no ânimo. E o baiano é diferente do mineiro, irmão. Você não tem noção do quanto o baiano é diferente do mineiro. Eu não aceito falar que baiano é preguiçoso, porque a gente tem um testemunho lá de baiano. Você pode falar, baiano é alegre. Baiano é para frente. Baiano é descomplicado. Baiano é, irmão. E a igreja lá nos pequenos grupos, ela pulsa a reunião, o encontro, estar junto. E é o que mais frutifica na vida da igreja em Porto Seguro. O mineiro já é diferente. O mineiro já pensa, eu vou na casa do outro, não vou não. Eu vou abrir minha casa para receber alguém, não vou não. Ai, não vou, eu vou pensar. Aí está até hoje pensando. Lá a gente está lá na Bahia, a campainha toca, eu vim ver vocês. E entra e fica lá, e já vem trazendo bolo, e já vem trazendo um cuscuz. Já... É assim, irmão. Aqui não, o mineiro já é diferente, muito diferente, assim, né? Tipo assim, ei, Júlio, o que ele está querendo? Hã? É, a Dani está lembrando, nós estávamos uma vez hospedados lá, o irmão passou, ô, pastor, eu só vim aqui para tomar um banho. Entra, oxe, entra eu. O que você precisa? Precisa de toalha? Não, só porque aí eu vou direto para a igreja, não sei o quê. Bem mineiro, a Dani está falando, bem mineiro, né? Então nós temos algumas características que de imediato promovem, convencem as pessoas, você assim, não, eu não quero esse negócio de pequeno grupo, eu não quero muita proximidade, eu não quero. E isso nos impede de muita alegria, de muita comunhão, de muito desprendimento, como nos impede também de muito vínculo com coisas do reino de Deus, que frutificam em meio a essa comunhão, ao evangelismo, ao serviço. Essa é uma plataforma inegociável, de grande valor da vida da igreja, o pequeno grupo. E nós começamos nesse mês, quarta-feira já tivemos o primeiro encontro de treinamento, de comunhão, de nós vamos ter um ano vibrante, frutífero de células, de pequenos grupos. E se você pode, venha quarta-feira que vem e participe do encontro quarta-feira que vem. Você já vai sair daqui com um grupo de amigos, uma célula, uma casa para reunir, e quem sabe você vai receber uma célula na sua casa um dia, e quem sabe não, você vai alcançar do Senhor a graça, a bênção de um dia liderar uma célula e ser frutífero e ter a alegria de ver pessoas que converteram-se a Jesus Cristo, estão sendo discipulados, pastoreados e vinculadas em amor. Em nome do Senhor Jesus. Dois textos que marcam para nós essas duas plataformas. A primeira é que a palavra do Senhor diz em Atos que eles viviam juntos todos os dias, no templo e nas casas, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, partindo o pão. E nós podemos ter um auditório, um lugar que lá está chamado de templo. Era o templo, o prédio, não é o templo assim, onde Deus vem. Não, Deus vem, o templo é esse aqui, ó, eu e você. Mas nós podemos e devemos, graças a Deus, Deus nos deu um lugar. Vamos nos reunir aqui. E também nas casas. Porque é nas casas que você pode abrir o coração, compartilhar, perguntar. É na casa que você vai expor o seu testemunho, que você vai compartilhar alguma coisa, que você vai servir alguém e vai ser servido. É na casa que você vai ter vínculo. Por isso, esse texto é fundamental para nós. Nós queremos viver, Senhor. Nós não queremos assim, um sonho, uma fantasia de voltar lá à igreja que era de Atos, porque não volta. Isso culturalmente é impossível. Nós estamos num outro contexto, mas os valores do reino de Deus que estavam lá e permanecem na igreja até hoje, esses nós queremos cultivar, viver e multiplicá-los no nosso meio. Um outro texto é de Efésios 4. O texto de Efésios 4, Paulo diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele mesmo concedeu, tendo em vista, por que que ele concedeu? Tendo em vista o aperfeiçoamento. Então, de vez em quando eu ministro aqui, olha, qualquer coisa que acontecer, você vai dizer, eu estou aqui mesmo para ser aperfeiçoado. Eu brinquei outro dia e é verdade, é bom que quem está chegando já saiba que você aos poucos vai descobrindo um monte de defeitos. Um monte de coisa, eu não sabia que era assim. E aí é bom que você já entre sabendo, até os pastores estão aqui para serem aperfeiçoados. Tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém pronto. Não tem nada aqui que esteja assim, uau. Não tem. Tudo aqui está em aperfeiçoamento. E se nós não aprendermos a caminhar com outros que estão em aperfeiçoamento, inclusive o líder, inclusive os pastores, inclusive os líderes de célula, todos em aperfeiçoamento, nós não vamos conseguir caminhar com ninguém nessa terra. Porque esta é a palavra do Senhor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, estudo da palavra e comunhão nos pequenos grupos são dois valores inegociáveis da vida da igreja. E você que está chegando, você vai conhecer um mundo de coisas no dia a dia. É um processo orgânico, gradativo, mas fundamentados, pelo menos nessas duas primeiras plataformas. Eu quero estudar a palavra, eu quero crescer na palavra e eu quero dar frutos nos pequenos grupos, na comunhão, na amizade, na aliança. Eu quero passar alguns anos semeando, construindo junto com meus irmãos, porque esse é o reino de Deus. E juntos nós vamos apresentar ao Senhor frutos para a eternidade, frutos da eternidade. Sempre nós ministramos a ideia de duas vidas, a vida secular e a vida espiritual, ela não existe na palavra de Deus. Só temos uma vida, a nossa vida. E precisamos ser sal e luz em todos os lugares. Não vivemos a nossa vida e de vez em quando Deus vem e nos abençoa. Não vivemos a nossa vida e quando as coisas apertam a gente se aprofunda um pouquinho mais e Deus faz alguns milagres. Nós vivemos a vida que Deus tem para nós. E andar em comunhão com o corpo de Cristo, ou estudar a palavra, ou adorar o Senhor, ou receber uma mensagem, ou servir as pessoas, faz parte da minha única vida com Deus e eterna. Eu faço isso aqui, eu faço isso na rua, eu faço isso de férias, eu faço isso na escola, eu faço isso no trabalho, em qualquer lugar. Eu não tenho duas vidas, eu tenho uma única vida, a vida de um servo, um filho, alguém que nasceu de novo, alguém que foi chamado para ser sal e luz, alguém que foi chamado para conhecer a palavra e liderar o reino de Deus. É uma das frases mais comuns que a gente ouve na igreja. O negócio de liderar não é comigo. Não tem jeito, irmão. Você tem que liderar seu bolso, você tem que liderar sua roupa, você tem que liderar sua gaveta, você tem que liderar seus horários, você tem que liderar sua agenda, você tem que liderar sua casa, você tem que liderar seu estômago, você tem que liderar tudo. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Então você também tem que fazer o que Jesus disse. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. É a missão que eu e você temos, seja na loja, seja na rua, seja na faculdade, seja na profissão A, B ou C, essa é a nossa missão. O Senhor te colocou ali, o Senhor me colocou aqui para isso. Por isso, estudamos a palavra, por isso andamos juntos, fortalecendo uns aos outros. E essa é a visão que o Senhor nos deu. Nós queremos cuidar, zelar disso, enquanto caminharmos aqui como igreja. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo para caminhar conosco dessa forma, para ser aperfeiçoado. Se alguém te cutucar em alguma coisa, você vai dizer assim: não, eu estou aqui para ser aperfeiçoado mesmo. Se você ficar chateado com alguma coisa, se você desgostar de alguma coisa, não, eu estou aqui para ser aperfeiçoado. Agora, eu também estou aqui para ser aperfeiçoado. Eu não sei qual porção, qual parcela Deus vai trazer através de você, ou para mim, ou para qualquer outro aqui, que vai ser aperfeiçoado através da sua vida, através da comunhão. Então, Deus, assim como te traz para ser cuidado e aperfeiçoado, te traz também para você dar fruto para os dons, para os talentos, para o ministério que Deus já colocou em você, para a graça, o conteúdo que Deus já colocou em você nessa terra, frutificar. Nesse novo solo de comunhão local que você vem ter, que comunhão local que você vem ter, você frutificar. E nós sonhamos com isso. Que os seus dons, os seus talentos, a graça, o conteúdo, a forma, a multiforma de Deus operar através de você seja vista no meio da igreja e que você se alegre tremendamente com esse tempo de comunhão, de amizade, de crescimento, de tratamento do Senhor, de santificação, de esforço, de batalhas, de lutas em comunidade e formando essa aliança, esses vínculos, como na continuidade do texto Paulo diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Porque é assim que ele vai desenvolvendo o ministério, com juntas e ligamentos, vínculos, desenvolvendo o corpo de Cristo, edificando o corpo de Cristo. Nós estamos muito felizes que cada um de vocês esteja participando esteja vindo aos cultos, e você hoje se torna um multiplicador desta palavra. Não precisa esperar a gente ter outro encontro como esse. Você está andando com mais alguém, viu um visitante, já tem algum familiar, um amigo, alguém que você está evangelizando, você já vai reproduzindo isso que eu compartilhei com você aqui hoje. E que Deus vai te fazer nesse lugar uma árvore frondosa, que o ano todo tem folhas verdes, e no tempo certo dá o seu fruto, para a glória do Senhor Jesus. Eu poderia aqui, nós não temos todos os irmãos aqui, nós temos uma parte dos irmãos aqui, mas eu poderia citar aqui, olha, cada irmão, a Daniela, minha esposa, que eu posso dar o resto da noite testemunha como Deus nos abençoa através da vida da Dani, nossos filhos, Marcos e Cosmélia, que são presbíteros da vida da igreja, Arthur e Cristina, que são líderes da vida da igreja, líderes de célula como Elcias e Gardênia, que estão aqui, Ladinir e Marlete, diáconos fiéis e frutíferos, Braulio e Lucivane, que estão aqui, nós temos aqui o Dr. Célio e Marli Galante, os filhos aqui, então, a Flávia, o Júlio, aqui tem uma turma lá na célula do Geraldo, que uma turma tão querida, você vai descobrindo, vai conhecendo os líderes de célula. Se você ainda não conhece, vem a quarta-feira que vem, você vai conhecer alguns líderes de célula, já se vincular, participar e se alegrar no corpo de Cristo. Eu poderia mencionar aqui, cada irmão aqui, contar a história do Kel. Levanta a mão aí, Kel. Contar a história do Kel e da Carol, os filhos deles que vieram, olha os meninos ali, estão ali, ó. São três filhos, tem dois ali, a Margarida e o Gabriel. É uma história linda do Kel com a Carol. Wagner e Kelly Andréia. Estão ali as meninas dele. Ó. Fernanda, Eduarda e Isabela. Aí ele é gêmeo com o Renato. O Renato deve estar trabalhando, não está aqui. Mas a Patrícia está ali, os filhos da Patrícia. A gente vai sair aqui contando cada história, nós não saímos daqui hoje à noite. E aí nós podemos começar a ouvir a história desses irmãos que estão chegando. Vem cá contar a sua história, vem cá. Nós vamos ter muita história para ouvir, muita coisa para se alegrar. Esse casal aqui também chegando aqui, olha. Então nós queremos, no dia a dia, ir compartilhando, ir conhecendo os irmãos, ir conhecendo cada história, cada vida, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir o Guilherme e a Doris que venham aqui novamente. E nós queremos orar, com você, nós queremos te abençoar, nós queremos duas coisinhas aqui primeiro. Quantos aqui tem o aplicativo da igreja? Levante a mão. Quantos tem o aplicativo? O aplicativo da igreja é o principal canal de comunicação. E nós voltamos a publicar todas as notícias no aplicativo. Então, aciona lá as notificações, os pushes de notificação que você recebe durante a semana, uns avisozinhos, mas abra o aplicativo toda semana, que você vai ter ali as principais notícias, os avisos, a lição de célula vem pelo aplicativo e nós vamos voltar a colocar também a mensagem de domingo já direto lá. Que aí você estimula uma pessoa a baixar o aplicativo e ouvir uma das mensagens que você vai poder abençoar alguém com o conteúdo que Deus nos dá. Então, o site e o aplicativo são duas circunstâncias que você conhece mais a igreja, baixa os arquivos, no site você baixa as mensagens, baixa as lições, baixa as músicas, sabe das ministrações, isso vai te ajudando a estar junto, a se envolver cada vez mais com a vida da igreja.